Aí eu lembrei de uma coisa do negócio da Antônia. Se tinha essa palhaçada na época das pessoas não estarem entendendo o que as pessoas estão falando. Que eu não lembro disso. Acho que não teve, não, mas tinha gíria igual. É, entendeu? Eu acho que as pessoas estão com preconceito porque é parada de funkeiro, sabe qual é? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a galera tá... A galera pegou, tipo, funk, comunidade, é um assunto que eu não me importo. Então eu vou pegar todas as pequenas falhas que a série tem e vou amplificar isso ao máximo e vou dizer que é uma merda, quando na verdade não é, entendeu? Eu entendo as pessoas que não gostam. Melhor série nacional lançada na Netflix. Assim, de primeira temporada foi a melhor, porque 3% não tem esse nível. Porque não tem ator. A gente gosta da história. Mas o roteiro é muito mais bem fechado, apesar de ser simples. Os personagens principais são carismáticos, sabem atuar, então. Se você pensar em termos de produção no todo, foi a melhor produção nacional de primeira temporada. Se vai melhorar ou vai piorar, é outra história. Achei que foi muito bem feita, principalmente a parte de fotografia, elenco. Eu não achei os atores fracos, eu vi muita gente reclamando, mas os atores são muito ruins. Honestamente, eu não achei. Dedo no viu 3%, né, caralho? O que eu acho que é mais fraco é o JP lá, que é o Donnie. Mas mesmo assim, ao longo da temporada, eu acho que ele se adequa muito bem ao personagem que ele tá fazendo, que é aquele maluco que é deslumbrado com esse funkeiro e tal, fazendo a musiquinha dele de boa. Ele era para ser, entre aspas, o principal, mas eu acho que eles, de certo modo, colocam os outros mais acima, contam mais a história dos outros, para poder não ficar focando só na fama, sabe? Eu acho que é por isso que ele também é o mais fraco. Porque a história dele também não é assim... Só pro final que eles embutem aquele drama lá, que eu quero mais é que se foda, que tentam dar um upzinho nele. Mas todos os outros já começam no drama. E ele não, ele é o playboy da favela. Porque ele tem pai, ele tem mãe, ele tem renda fixa. Então, tipo, ele estuda numa escola de bacana. Ele sempre foi meio que mimadinho, assim, dos três. É porque a Rita... É, coitada, ferrada na vida, né? O Nando a mesma coisa e ele sempre teve o suporte familiar, sempre foi meio mimado. Então, tipo, eu acho que o drama maior dele vai ficar talvez pra segunda parte da temporada, né? Porque vai ter, né, a segunda parte já. Porque eu acho que eles gravaram junto e dividiram em duas partes. Igual fizeram com... Estão fazendo agora com as séries da Netflix, eu não sei porquê. Em vez de lançar uma temporada, eles lançam, tipo, temporada A, temporada B. Agora eu não entendo por quê. Se vai lançar de qualquer jeito igual o Escolhido, que foi uma merda horrorosa, que ninguém falou bem dessa porra. Se vai, lançou de qualquer jeito, então não sei pra que ele divide. Se vai lançar. Porque se fosse assim, olha, eu comprei esses 6 episódios. Se rolar, a gente continua. Se não, a gente cancela, beleza. Mas não é. Vai lançar de qualquer jeito. Porque o Escolhido. Exatamente. O Escolhido vai lançar de qualquer jeito. Porque não tem motivo pra aquela porra continuar. Desculpa. Mas vamos focar. Essa aí, vai lá. Já começou. Quê? Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Pega a visão. Favela City. Cada um na sua caminhada, no corre, atrás do sonho. Fora que pra sonhar tem que fechar o olho. E aqui não dá pra ficar moscando não, parceiro. Em um segundo, toda a sua vida pode mudar. É isso que você quer da sua vida? Ficar se fazendo de palhaço na frente dos outros? Isso aí nunca vai te trazer respeito, filho. Respeito é trabalho. Boa família, forte abraço. Vamos que vamos, que a produção não para, hein? Ligar as fitas contigo? Pela parada lá, né? É. Talvez, hein? Pela moral pra mim, você vai dar quando? Tô sempre no rolê. Black Friday, Black Barra, 15 conto. Hoje é bailão, acelera essa nave veloz. Quem tá é nós, quem tá é nós. DJ solta o beat, MC Doni na voz. Quem tá é nós. Então, gente, bem-vindo ao Eric Smalltalk aqui, a gente chegando de nave, como, tirando muita onda de boné de aba reta, aqui na quebrada. Então, pra hoje, o nosso podcast sobre sintonia, sacou? Adoro. Eu vim com o maior MC da Polônia, né? Na verdade, o segundo maior MC, o primeiro maior MC, MC Kratos. Isso aí. Mas tem o seu parça aqui, MC Dalan. E aí, Dalan? MC General Zod, né? Como diria Leoz. General Zod, né? Quebrando, e aí, gente? Quebrando tudo. E aí, gente, tudo bem? De Krypton. Chegar aqui pra... A gente chegou aqui, né, pra trocar, né, uma ideia com a minha parça aqui, Érica Ribeiro. Eu não sei falar gíria do pessoal, queria aprender melhor. São Paulo com a gíria do Rio. É, eu não consigo, gente, eu sou uma bosta com gíria, então... Tô muito animado, real, pra falar, porque eu gostei muito dessa série, então... Eu acho que a gente vai ter tema aí pra mais um podcast icônico de 3 horinhas, que... Então, eu sou aquela dondoca que você quer copiar... Entendeu? Se você não gosta de mim, você venda o seu homem, Érica Ribeiro. Que ninguém tira o teu nome da boca, né, Érica? Tira o teu nome da boca, malandra. E é isso. A única música que eu decorei é essa. Que é maravilhosa. Olha. Então, gente, nós estamos aqui como bons velhos também pra recordar o passado de Leila Moreno, que é esse ícone do Raul Gil, que fazia um grande trio com Robson Anjinho e Érica cantando músicas de Celine Dion, e Anjinho cantando músicas maravilhosas, e Leila cantando Whitney Houston, era Whitney Houston brasileira. Depois disso, ela virou Antônia e brilhou junto com Negrali e companhia, que inclusive está na volta aí, está fazendo um comeback, uns showzinhos de comeback, assim, nos eventos. E agora vem aí com, né, MC Dondoca. Tania. Causando muito. Eu espero que MC Dondoca cause mais na parte 2 e tome a boca. Só acho isso. Então. Eu acho maravilhosa a MC Dondoca porque quando eu tava vendo, né, eu sabia que ia ter, tipo, uma MC que ia estar famosa e ia meio que começar a usar as músicas do Doni, né? Mas eu nunca passou pela minha cabeça que ia ser a Leila Moreno. Então, tipo, quando ela apareceu, eu fui, tipo... Eu conheço a pessoa de algum lugar. Eu fiquei pensando. Depois você falou, a Leila Moreno, não sei o que. Eu falei, Dondoca é a Leila Moreno. Altas horas. É isso. Altas horas. Vida inteligente na madrugada. Vida inteligente na madrugada, né? Só se for de madrugada mesmo, que de dia não tá tendo. Será que se botasse o voto de madrugada... O Bolsonaro teria perdido? É que melhorava alguma coisa? Olha. Podemos tentar da próxima eleição, né? Pra ver se vai. Então, gente, hoje o tema é Sintonia. Essa série aí que meio que criou um racha, né? Nas pessoas. Algumas acharam insuportável, outras acharam ok, e umas gostaram bastante. Eu, que sou uma pessoa que não gosta muito de história de gueto, que eu já vivo no gueto, então, tipo, não tem nada de novo pra mim, eu gostei dessa história. E achei bem interessante, achei que buscou uma pegada nova. E você, Darlan, que você gosta dessa história? Tipo, gosta daqueles filmes Spike Lee, acho o máximo... É engraçado porque eu não sou a pessoa que sou mais fã de, tipo, ver seriado, filme de comunidade. Tanto que, assim, Cidade de Deus, por exemplo, é um filme do caralho, mas eu não consigo ver ele várias vezes. Não é um filme pra mim. Eu vi 1-2 vezes no máximo, mas não é, tipo, um filme que eu consiga... Que tá no meu coração, que eu guardo. Nossa, esse filme não é, entendeu? Mas essa história é uma história que eu acho que me cativou porque, pelo menos pra mim, os personagens funcionaram. Eles são muito carismáticos, principalmente nos plots. E os plots são muito identificáveis, né? Porque como a gente vive... Eu hoje não vivo mais, mas tipo, como eu vivi muito tempo na comunidade, mesmo sendo comunidade do Rio, você meio que você identifica, né? Os personagens. Você vê, essa mulher favelada aqui que fica gritando, querendo dar porrada nos outros, é a minha vizinha. Esse maluco aqui que tá... que tá trabalhando no mercadinho que é CMC, ah, é o maluco que estudava comigo no colégio. Então você meio que consegue ir ligando as histórias, e eu acho que eles conseguiram fazer isso com muita propriedade. Então por isso que talvez eu não tenha sentido essa dificuldade que muita gente sentiu em relação a, ah, mas eles falam muita gíria. Eu acho que eles falam pouca gíria na série, porque se você for na comunidade, a galera fala um dialeto próprio. Eles têm realmente um dialeto próprio. Então assim, eu acho que talvez por eu estar, ter vivido um pouco mais inserido nessa realidade, eu consegui me identificar mais com os personagens, e por isso a série não foi ruim pra mim, pelo contrário, eu gostei muito dela, e a gente vai estar aqui pra enaltecer os 6 episódios, espero. E outra coisa. Falando cena a cena. Esse negócio que você falou. A Erika até engasgou, ficou emocionada. E esse negócio que você falou sobre identificação. Porque eu acho que as pessoas estão com muito mau hábito de ver tudo que é americano e achar foda. Porque se fosse a mesma história nos Estados Unidos, o nego tava aplaudindo. Ah, porque ia ser o rapper, sim, aí ia ser a mulher da igreja gospel que canta muito, né? Ia ser o outro cara que é bandido, mas é um bandido estiloso, parece meio Jay-Z, não sei o que, bababá. Então, acho que as pessoas têm um preconceito, até o próprio pobre do gueto do Brasil tem preconceito com o que acontece em Sintonia. Porque ele não quer se identificar com aquilo, mas aquilo é a realidade de várias comunidades. O Darlan não mora perto de onde eu... Quer dizer, mora perto, mas não tem nada a ver. É outra zona, inclusive. Mas é a mesma coisa, tipo assim, o que eu mais achei sensacional é como esses personagens são assim, sabe a jornada do herói? Que tem o ancião, tem o anti-herói, não sei o que, são essas pessoas da favela, sabe? A mulher barraqueira, tem o pessoal da igreja que quer salvar, o pessoal da igreja que quer comer dinheiro, tem o pessoal da boca, tem o pessoal da boca de boa, tem o pessoal que é nervoso, tem o pessoal que quer subir na vida, quer tirar fotinho, quer virar Instagramer, quer virar MC. Isso tudo são coisas que você vê todo dia. Só eu pisar aqui na rua que vai passar uns 2 MC Doni por mim, no mínimo. Sabe? Ou então eu uma garota se achando a propósito. Ou então alguém da igreja vai bater na minha porta e querer me levar, sabe? É algo eu acho que isso são coisas inerentes da nossa realidade mesmo. Muito brasileiras. Sim. Então eu acho que, inclusive, lá fora talvez, ou não vai fazer sucesso, ou eles vão achar assim, nossa, que diferente, né? É diferente, não é a mesma coisa. Porque as pessoas têm a mania de achar, até o próprio povo daqui, eles acham que a gente é igual americano. E não tem nada a ver. A nossa cultura é completamente diferente. O 3% já mostra isso. Entendeu? Uhum. A nossa distopia é outra, entendeu? A gente luta por outras coisas que já estão cansados de saber. Então, eu acho que é muito legal te trazer essa realidade do Brasil. Não tem ninguém copiando o bandido americano, a mulher da igreja americana e o rapper americano, entendeu? Érica, deixa eu só complementar isso que você falou em relação a, se fosse a mesma história nos Estados Unidos, as pessoas estariam talvez vendo de outra forma, mas eu acho que isso é um problema que acontece porque a gente consome muita coisa de fora, muita coisa. Então, por exemplo, eu assisto muita coisa na Netflix. Tem uma série na Netflix mesmo chamada On My Block, que obviamente não é no nível de, né, não tá lá no guetão, comunidade americana nem nada, mas tem esses draminhas de, tipo, galera envolvida com crime, é um gueto americano, a população negra, pessoal pobre, etc. E assim, eu vejo de boa. A galera fala com super gíria, tem um dialeto próprio, e isso nunca incomodou. Nunca me incomodou. Por que nunca me incomodou? Porque a gente vê com legenda. Então, assim, você tá ouvindo aqui, o cara com aquele inglês cheio de sotaque, ou com aquelas gírias, tipo, yo, man, yo, nigga, nananana, falando desse jeito. Só que como você tá lendo a legenda em português, você nem tá se importando, entendeu? Eu acho que a Sintonia causou mais estranheza em relação aos dialetos, por ser em português, e como é a nossa língua, a gente, tipo, não vê com legenda. Então, você ouve e fala assim... mano, o que esses caras estão falando, sabe? Tipo, isso tá... Não tô entendendo o que ele tá falando, porque você não tem uma legendinha ali pra te dizer exatamente o que ele tá te falando, porque ele tá falando na sua língua. E além disso, eu acho que essa questão da identificação é uma coisa que acontece com todo mundo. Até mesmo quem não gostou da série tem que... vai admitir que aquelas figuras que estão ali são figuras do nosso cotidiano, entendeu? Quem mora... Que nem viu, a maioria das pessoas. Tem muita gente que tá falando mal e nem viu, porque viu a Condzilla, é funk, não presta. Ou então viu, sei lá, 10 minutos, não entendi nada. Gente, é contexto. Você, com o tempo, você vai entender. Foi assim que você aprendeu inglês, assim que você aprende tudo na vida. Uma hora o cara vai falar no contexto que você vai entender. Mas eu tô falando é da má vontade. A má vontade com você aprender algo que é brasileiro é incrível. Agora, quando é a novelinha da Globo que bota 300 gírias cariocas, que são as gírias que são permitidas no Brasil, aí beleza, ninguém reclama que nego tá falando uma parada toda bizarra. E aí todo mundo no Brasil começa a repetir como se fosse o máximo, muito engraçado, eu sou descolada porque falo as gírias, entendeu, do Rio. Só que... eu acho preconceito quando bota uma gíria de São Paulo, aí todo mundo fica reclamando. Ai, não tô entendendo nada. Fica difícil de entender. Não sei o que. Gente, vamos parar pra pensar 10 segundos. Senta o rabo e vê. Não fica falando isso. Eu acho, achei isso tão assim. É porque, gente, o Brasil é gigante, né? Então, assim, obviamente a gente tá mais acostumado a ver a coisa do Rio. Se fosse a ver a coisa do Rio de Janeiro. De uma banda que parece Calypso, uma menina que quer ser de uma banda que parece Calypso. E até a mesma reclamação. É isso que eu tô falando. Eu acho que as pessoas. Regionalismo, né? A galera reclama porque não é do eixo Rio de Janeiro, que é o eixo que a Globo tá acostumada a colocar. São Paulo. Porque próprios paulistas também não entenderam. Eu vi paulista falando que tava com dificuldade de entender. Então, tipo assim, isso mostra como as pessoas são excluídas. E como a sociedade brasileira não tá se esforçando para incluir essas pessoas. Se ela não entendeu no primeiro capítulo, abandono, é uma merda. Eu acho que a série foi muito feliz de ter mantido a identidade própria e não ter se vendido a deixar, talvez, o diálogo um pouco mais... palatável pra galera que não é daquela comunidade de São Paulo. Eles querem representar a comunidade de São Paulo, então eles vão fazer, vão mostrar como é ali, entendeu? Como as pessoas falam ali, e eu acho isso ótimo, porque se eu não tiver interessado em ver como é a comunidade de São Paulo, beleza, só eu não assisti, mas eu também eu não vou ficar falando mal, porque eu não vi, entendeu? Esse é o meu ponto. Se eu não tenho interesse em ver isso, tipo, beleza, não é meu, não é pra mim, não entendi nada, não vou ver. Ou então, vou ver. Poxa, não gostei, não entendi o que os caras estavam falando. Cara, se você fizesse o mínimo de esforço... Agora, falar que não entendeu, eu acho complicado. Porque, assim, o mínimo de esforço de, assim, conectar contexto. É o que você falou. O cara tá falando alguma coisa relacionada a crime... Tipo, eu quero entrar pro movimento, eu quero fazer uma parada. Mano, é o contexto. Você tá vendo uma parada, você tá ligando os pontos. Isso é normal, entendeu? É assim que você aprende qualquer tipo de língua, qualquer tipo de dialeto. Quase. Exatamente. Então, ou é muita má vontade, ou você tem algum tipo de deficiência de percepção, cognitiva, né? Ou preconceito. Também tem gente que tem dificuldade de atenção, de, sei lá, DDA, não sei. Tem gente que tenho, tem também. Mas eu consegui entender, gente, porque por mais que eu perca duas, três palavras, vamos dizer que eu perca duas, três palavras a cada episódio, não muda nada, porque tem uma história principal, gente, sabe? Então, é tipo quando você vê seriado sem legenda, você perde umas coisas, mas, tipo, você tá tão empolgado de ver, ou você tá interessado, que foda-se que você perdeu umas palavras difíceis, você vai continuar vendo, porque no final você vai entender no contexto geral. Então... É isso, é minha vida aqui. Minha vida na Polônia é essa, eu vou ao cinema, por exemplo, vou assistir Vingadores. Pô, tem umas falas no meio da explosão, você não escuta o que os caras estão falando. Mal dá pra ouvir o Avengers, pra ouvir, né? É, não dá pra ouvir o que os caras estão falando. Mas pelo que tá acontecendo na tela, você segue o filme e você entende, entendeu? Você interpreta o que tá acontecendo. Fala assim, é isso, beleza. E vai, e segue em frente. Eu não fico parando, tipo, não, vou sair do cinema porque, gente, não entendi. Não dá. Tá muito barulho, não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir o que eles estão falando. Várias horas falam termos técnicos, enfim. E aí eu não consigo entender. Já pensou se a gente fizesse isso com tudo? É, você não vai ver nada nunca mais na sua vida, né? É isso. Então, era mas beleza. Que eu queria deixar já de cara, entendeu? Porque eu achei isso meio gente, nada a ver. Só mais uma coisa. Isso aqui, a gente não tá criticando você que não gostou. Você tem o direito de não gostar. Beleza. É, todo mundo tem direito de não gostar. Ninguém aqui tá dizendo que todo mundo deveria ter gostado, que todo mundo, se fosse americano você teria gostado. Não tô falando isso, tá? A gente tá só levantando as críticas que a gente ouviu na internet em relação à série e trazendo a nossa visão de que grande parte dessas críticas é muito por má vontade. Talvez a pessoa não tava nem afim de ver e foi ver só pra falar mal, entendeu? Que a gente sabe que acontece. A gente mesmo, às vezes, faz isso com algumas coisas que merecem. Mas é a vida. Eu faço isso com coisas caras que custaram milhões pra serem merda. Westworld, isso é pra você. Então... Isso, entendeu? Game of Thrones, etc, entendeu? É porque... Agora, tipo... Porque, assim, eu acho uma coisa também. As pessoas têm que ter níveis e níveis de reclamação. Foi igual 3%. A primeira temporada é tensa. Por causa das atuações, do roteiro que parece um livro, que as pessoas ficam falando como se estivessem em Harvard, que é uma coisa que não acontece em sintonia. As pessoas falam normais. Então, todo mundo reclamou da artificialidade das falas de 3%. E essas mesmas pessoas estão reclamando do pessoal falando em sintonia. Isso é incoerente, gente. Isso é incoerente? Você entende? Então, eu acho que as pessoas têm que parar pra pensar no que elas estão criticando. Só isso. Então, agora a gente pode começar a falar do que é bom, né? Vou mandar de nave. Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Não é você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. Então, chegamos aqui na favela. Qual o nome da favela, gente? Não sei. Portelinha. Portelinha. Chegamos lá na comunidade da Portelinha. Chegamos na comunidade da Portelinha e aí nós já conhecemos os nossos personagens principais, né? Você quer falar do Letra? Posso dar uma ideia geral sobre fala de cada o que um, é. Cada um deles. Tá bom. Então, a série, ela basicamente, ela segue, né, a vida de três jovens, que foram três jovens que cresceram juntos, né, que é o Donnie, que é Donizete, se eu não me engano. É, Donizete. É Donnie, que ele trabalha no mercadinho do pai, lá na quitanda lá do pai, mas ele tem esse sonho de ser famoso, ser MC, ficar famoso, cantar os funk dele, ele é letrista, faz os funk, pã. Tem a Rita, que ela é muambeira, ela também perdeu a mãe. A mãe dela morreu, o pai dela meteu o pé. E o pai dela meteu o pé. E aí ela mora num barraquinho lá na favela e trabalha como muambeira, e por isso ela acaba se envolvendo também com cena vendendo droga. No primeiro episódio tem esse plot, né? Depois morre. Não, ela nem tá vendendo droga, não. Ela nem tá vendendo droga. Ela pega pra vender no primeiro episódio. Não, ela pega pra ela. Tanto que no início da cena, passa ela fumando. Aí ela tá ouvindo a briga da vizinha. Aí é quando ela passa lá, que ela fala com o cara, ela fala, e aí, minha parada tá aí? Beleza, tá aí. Aí ela pega e vai. Só que é tipo, a parada pra ela mesmo, sabe qual é? Eu tinha entendido que ela tinha pegado pra poder vender. Não, não. Era dela mesmo. É melhor ainda, então. Então, tipo, ela pega a droga pra usar no primeiro episódio e tal, mas ela trabalha com camelô, né? Ela vende coisa na rua e fica correndo do rapa e tal. Tem uma cena maravilhosa de rapa, inclusive, nesse primeiro episódio. Ai, e tem passar... No próxima temporada Icônica. Tem que ter a 24. Não é 24? Como é que é o nome da rua lá? Aquela... Circo de... Sara, lá de São Paulo. É 20 e pouco de março. 25 de março, isso. Tem que ter. Queria. E o último é o Nando, né? Nando o nome dele? É, o Nando. É, o Nando, que ele tem esse plot aí de que ele tá envolvido no crime, mas ele quer crescer no movimento, né? Quer, tipo, ir pras cabeças lá da organização criminosa. Ele tem a mulher e uma filha, né? E aí ele tem uma esposa e uma filha, e ele precisa, né... Ele cresceu com o Donnie e com a Rita, mas meio que ele foi pra esse caminho do crime. E ele tá nessa missão aí de crescer nas cabeças. Então, ao longo da temporada, você vai vendo ele se envolvendo nos crimes assim meio bizarro e subindo na facção. É basicamente isso a história. E aí você vai seguindo, durante esses seis primeiros episódios, a história dos três, né? E no primeiro episódio, o foco maior é o foco da relação da Rita com a Cacau, né? Que é a vizinha menor de idade, que é chata, pede pra ajudar. Cacete, fica piscando ela. É, bem chatinha. Porque a mãe é a barraqueira. Bem chatinha. A mãe é a barraqueira, é. E aí ela fica falando várias paradas, fica esculachando, e aí a menina fala assim, ah, vou contigo, que eu vou aprender a fazer essa colagem, porque eu tenho que sair de casa, porque eu não aguento mais a minha mãe. E assim, esse primeiro episódio, na verdade, ele é centrado em dar o start na história dos três, né? Porque o Doni tá na casa daquele amigo dele, rico. Isso. E a mãe dele e a mãe fica escrotinha, né? Fica olhando assim, tipo, ai, quem tá trazendo esse faveladinho pra cá, não sei o quê. Isso. Mas aí ele não se faz de rogada, aproveita da casa do cara pra poder lançar a música e fazer um stories, né? Tirando de Playboy. Sim. E ele lança essa música no WhatsApp, que é essa música que vai ser o start do negócio dele. E o amigo dele tá de boa, só que a mãe do amigo, tipo assim, essas companhias, né? E ele são nem fala boas. Nada, tipo assim, ele só fala assim, o meu amigo que mora longe. Aí ela já fica assim, sendo que ele morasse em Paraisópolis, que é do lado do Murumbi, era perto. Mas é que ela olhou pra ele, viu ele tipo de brinquinho, cabelinho, topete, tatuagem, ela olhou assim, que, tu vê que quando ela olha pra ele, foca bem assim na cara dele, tipo, brilho. Ela olha e fala assim, essa aí não é boa companhia, sabe? E aí, sabe o que eu acho engraçado? Ele... Aquele pessoal do, você lembra do vídeo do, como é, não era, como é que era o nome da roupa? O pessoal que falava da roupa? Tantos dolls, não sei quantos dolls. Cuequinha Supreme, R$90. O cinto do Off-White, paguei 800. Calça, sub, 2K. Travis Scott, paguei 1.7. Meia Gucci, paguei 500. Relógio, Tag Heuer, 30K. Carteira, Gucci, 2K. Ah, tá. Tipo, os rolezeiros lá. Ah, o Outfit. O pessoal do Outfit rico é a mesma merda. Aham. Uhum. Né? Porque a cara deles é de funkeiro. Não tem. São uns caras com tupete. Ele nem tava com tupete pintado de louro ainda. Então, tipo. Tava só com um topetezinho, mas não tava com a faixa, faixa loura na cabeça. É que a faixa. Ele é igual a. Como é? Qual era o personagem? Ah, é igual a Emily House. Quanto mais sucesso, mais nervoso ele fica, o tupete vai ficando mais louro, se tiver, parou? Vai crescer o tupete louro. Sim. E aí, ele tem esse rolê e ele consegue lançar essa música no Zap. Porra, isso. Lançamento mundial no Zap. E aí... Ele manda... Aí alguém da gravadora lá da... Da Dondoca lá ouve a música e manda uma mensagem pra ele e pede pra ele ir lá conversar. Só que aí quando ele chega lá, né? Chamam ele pra conversar? Não lembro. Sim, lembra não que a mulher manda uma mensagem pra ele no WhatsApp e fala assim, oi Doni, ouvimos sua música aqui, gostamos muito, aparece aqui pra falar com a gente, não sei o quê. Só que aí ele fica achando que chamaram ele porque vão chamar ele pra gravar. Aí quando ele chega lá, a Dondoca, lá no baile, lá onde, tá onde ele foi encontrar o pessoal, já tá tocando a música que ele... Coisou no funk com a voz da Dondoca. Aí ele fica puto, aí tipo dá barraco, fala assim: que porra é essa? Rouba minha música, você tá louco, meu irmão? Não sei o quê. Aí o Nando interfere, fala: pô, você tá maluco, não vai brigar agora não, ó. Depois a gente conversa. Aí no dia seguinte, eles vão lá na gravadora e aí bota o pau na mesa, que é quando o cara oferece: ah, te dou aqui, ó, R$50 pela música. R$50, tá tudo certo. Aí a Dondoca que tem que intervir pra poder baixar os ânimos da galera, né? Porque o empresário dela é mó escroto, né? É um imbecil, né? Cara chato, um babaca. Pra caralho. Sabe que o moleque é moleque do gueto, dá R$1.000 pra ele e já tá feliz. Mas não, o cara quer tirar até o último, sabe como é que é, né? Sim. E aí, na história do Nando que starta, é que ele tá com uma filha no médico com a mulher. E aí, do nada, aparece um drogadinho e fala assim, aí, tem uma parada pra me arrumar, não sei. Você tá aqui, tem nada no seu bolsinho, não? Aí ele, tá maluco, meu irmão, me desrespeitando, tô com a minha família aqui, não sei o quê. Aí ele, mas ele já peita também, né? Eu gosto do Nando que ele tá cagando. Aí vem um policial lá, policial não, né? Aqueles guarda de posto que você acha polícia. O que que tá acontecendo aí? Tá acontecendo nada não, meu irmão. Se liga na sua vida aí, vaza. Ai, podre. Tempo caralho. Pra você não, seu merda. Eu, hein? Aí depois ele vai fazer fofoca pra polícia. Ah, foi aquele ali, ó. Ele me xingou. Olha lá. Não sei o quê. Nossa, eu tenho um ódio desses caras que são segurança. Porque, assim, eu não sei a vida de vocês aí, galera. Mas eu sou do Gui. E eu tenho um problema com guardinha e polícia. Porra, guarda. Ai, Eric. É a pior raça. É igual guarda municipal, mano. É a parada que tem que acabar. Porque os caras são porra nenhuma. Acha que é PM, acha que tá com arma na cintura. Tudo com arma raspada. São tudo escroto, mano. Os caras... guarda de postinho, fica esculachando você ou então deixando as namoradinhas dele passar na sua frente. Vá se fuder. Falo mesmo. Sim, isso é verdade. Os cara acham que é autoridade, né? Autoridade de coé rola, mano. Não é porra nenhuma. Tem que ficar na moralzinha. Atendente aqui. Ali, atendente, você é a mesma merda, meu irmão. Tipo... sim, exatamente. Não é porra nenhuma. Mas os caras se acham. É igual segurança de shopping que fica te... pessoa de shopping que fica te seguindo. Vai se fuder, meu irmão. Tu veio já do aconteceu mesmo lugar isso contigo. Comigo acontece sempre. Direto, isso, as pessoas ficarem direto. Me seguindo no shopping. Porque eu ando com Ai, mochila. Me dá um ódio. Eu ando com mochila. Sim, eu também. Então, tipo, se você eu entra num lugar com mochila, nego, já acha que você vai esconder. E normalmente, eu sou meio atrapalhada. Aí, quando eu vou pro transporte público, eu boto a mochila pra frente. E às vezes eu esqueço de tirar ela da frente. E aí eu entro no lugar com a mochila na frente. Ai, nego, já acho que eu vou fazer o quê? O rapa e jogando dentro da bolsa, né? Porra! É foda. Mas eu encaro mesmo. É quando eu sinto que tem alguém me olhando, eu já olho dentro da cara assim. O que que é? Ou, fuder mesmo. E... é foda. E aí tem essa barra. E aí a gente já descobre que o Doni tá metido com essa parada. Porque essa é a primeira história que a gente descobre, né? E a gente sabe que a mulher dele também sabe. Então a mulher dele também veio desfazer de santa não, caralho. Depois a mulher dele fica dando um chãozinho lá no final. E a mulher dele é um personagem insuportável, né? Porque aparece ela 10 segundos é, tipo, já te irrita. É, ela irrita. Ela é chata e ela fica, tipo, ah, porque você... a tipo, família, você, ah, não sei o quê. Porque assim, no final do primeiro... No segundo episódio, quando tem o desenvolvimento do plot da Rita com a Cacau, que nem a Rita tá com a maconha na mochila... e é, aí acaba que... vamos acelerar. Aí tem essa história que a gente vê que ele é bandido, mas ele não quer ser esse bandido pé de chinelo, porque que todo lugar tá vendendo, e ele quer um respeito. Então, por isso que ele quer galgar dentro do negócio. E a Rita, em compensação, ela tá lá fumando a maconhinha dela e tal, e aí ela vai, pega as paradas dela pra vender, encontra a Cacau, né, chateada com a mãe, barraqueira, e ela fala assim, então vambora. Aí a outra, ah, mas a minha mãe vai ficar brava. Ah, sua mãe já me odeia mesmo, foda-se. Então ela vai ensinar a garota a fazer a sacolagem, fazer os corre lá. Só que a Rita passa e pega as paradas dela lá, a maconha dela lá com o cara que tá dando mole pra ela lá, ó, até amigo do Nando. E aí ela guarda na mochila e ela tá com uma bolsa, assim, tipo de viagem pesada. E aí quando elas saem do ônibus, ela deixa cair. Aí a Cacau fala assim, ah, deixa, vamos trocar de bolsa, porque a Cacau tá com a bolsinha ridícula e a Rita carregando um monte de bolsa. Aí a Cacau pega a bolsa da maconha. E nisso elas estão vendendo lá na passarela, as paradas e tal, não sei o quê. E aí quem aparece? Polícia, né? Porque você não pode trabalhar honestamente. Você tem que roubar, porque a polícia não vem. Aí tem... se tem uma coisa que me dá um ódio, é essa porra de rapa. Porque assim, gente, a pessoa tá ali trabalhando, entendeu? Tá vendendo o negócio dela. Podia falar assim, ó, dá um rolê aí, sabe qual é? Tipo, dá uma volta, se pula. Mas a pessoa não tá pagando imposto caralho, da mercadoria. Tem imposto pra caralho nesse imposto. Mano, entendeu? Não é melhor você deixar a galera vender lá a capinha do celular, a película de 5 conto na passarela pra galera? Porque assim, eles não estão roubando. Tem gente querendo comprar, então assim, é oferta e demanda, sabe? E tem sabe? Nego de colarinho branco, porra. Roubando muito mais, exato. Que vocês estão batendo palma aí, exato. Cara. E o que eu fico mais puto é que assim, pegou a pessoa, você não pode vender aqui, mano, esculacha a mercadoria, rouba a mercadoria, rouba. Leva e aí, a pessoa depois faz presa. O quê? Vende, porra. Ou dá pra mulher vende. Vender? É, filha da puta. Então, assim, o cara não tá cumprindo a lei. Ele tá roubando do cara que tava trabalhando e depois ele pega a mercadoria que ele roubou e ou ele vai vender ou ele dá pra alguém vender pra ele. Então, assim, é safado também. Filha da puta. Deixa a pessoa vender em paz. Eu fico puto com isso. Lá no Rio, quando eu morava aí no Brasil, Cara, vira e mexe tinha essa parada de guarda municipal, de polícia. Não era nem polícia, esse aqui, merda. Era guarda municipal. Porque o guarda municipal aqui agora se veste de Darth Vader. Ele se bota todo nos coletes, a prova de bala, a prova de pancada, e vem com um bastão gigante e bate em quem tiver na frente, meu irmão. Eles são tudo protegidos e a gente tem que aguentar. Não pode ser trabalhador, se a porra não se só tá passando, eles descem um pau. E assim, na Carioca... tem um monte de gente deficiente que trabalha lá, porque é um espaço mais aberto, assim, mais simpático, e tem um prédio que vende peça de computador. Então, normalmente, as pessoas passam ali, estão com algum dinheiro e tal, e aí ficam os deficientes. Cara, eles batem nos deficientes, maluco. Rouba a parada dos deficientes. Se fuder, meu irmão. Nossa, é revoltante. É revoltante. Então, aí, os caras vêm e pegam a mercadoria da Rita, né? Não, eles... Na verdade, não pega a mercadoria da Rita, pega a Cacau. Correndo. Aí a Cacau, a Rita fala, mete pé. Só que Cacau tropeça lá, fica presa. E aí pegam ela. Só que... Rita foi esperta. Ela jogou a bolsa do alto pro chão. E depois ela desceu e pegou lá embaixo. Cacau podia ter feito a mesma coisa, né? Essa trouxa. Não, ah, não. Não. Ela só quer imitar a Rita na parada idiota. E aí a imbecil foi pega. Só que ela é tão burra que, tipo assim... ela viu, não é tipo assim, ah, coitada da Cacau, não sei o quê. Não, coitada, porque ela segurou a parada. Mas assim, ela viu a Rita pegando a droga, maluco. Pra que que ela pegou porra da bolsa? Ou então ela podia falar assim, eu vou levar sua bolsa, mas toma essa porra aí, bota aí na sua bolsa aí, porque eu não vou ficar segurando isso, não. Não. É, eu acho que naquele momento ali ela esqueceu. Porra, caralho. Eu interpretei, tipo assim, eu acho que ela foi burra pra caralho. Eu nunca pegaria uma mochila de alguém com droga. Essa menina vai morrer. Eu nunca pegaria na minha vida. Essa menina vai morrer. Porque ela é muito, muito. Porra, muito alienada. Ela tá de bobeira na favela. Tá de bobeira na favela demais, mano. Ela é muito inocente pra parada. E aí acabam pegando ela fica presa. Mas assim, como era pouca quantidade, ela sai, sei lá, em 2 dias. Uma semana? É 2, 3 dias. É 2, 3 dias. Mas ela vai presa, aí vai pra FEBEM lá de São Paulo. Até porque ela é de menor, tudo, né? Pode... A Rita isso, e ela os tem outros 17 não são de ainda. Menor. Então, tipo, na ela boa, se fosse a Rita também, foda-se, meu irmão. Tipo, eu não ia lá assumir a culpa da parada. Eu não vou parar no cadeião. É fica... Porra, desculpa aí, amiga. Aprende, ó. Essa é lição Rita, aí, ó. É que a Rita fica... Fica a Rita fica com a dor de consciência, né? E depois a Rita ainda toma uma coça da barraqueira, é da mãe Jussara, dela. É Jussara, eu acho, né? E é a Jussara. Mano, a coça que ela toma é top. Caralho. Tipo assim, ela apanhou de verdade ali. Porque se ela não apanhou de verdade, a sonoplastia dessa série é muito top. Porque a mulher chegou só no socão, tapa na cara. Foi tipo lutas de Creed, né? Foi. Assim, passou muito realismo e os hematomas iam aparecendo com o tempo. Foi muito Creed, assim, achei. Foi muito top. Porque aí, quando a Rita volta pra favela, né? Essa mulher, a mãe da Cacau, tá procurando ela. E aí a Rita se esconde, mas acaba sendo emboscada pela mãe da Cacau e mais umas... outra faveladinha, porque a galera anda de bonde, né, na comunidade, então, tipo... E todo mundo sabe onde tá todo mundo, né, então... É, vamos lá pegar aquela filha da puta, junta tu mais dois e vai, um pra segurar de cada lado e o outro pra bater, normal, acontece também em qualquer lugar isso. E aí essa mulher começa a falar com a Rita que vai acabar com ela, aí começa a socar a cara dela, chutar a barriga, não sei o quê, e aí chega o Nando, né? Chega o Nando e poder... depois chega o Doni, chega os dois... Pra poder pegar, e aí essa mulher vira pra Rita e fala assim, tu tem amigo bandido? Eu também tenho. Se cuida, que o que é teu tá guardado. Aí o Nando e o Doni escondem ela na igreja, que aí começa o plot da igreja. Rio pra Viver, da Andrea Surak, é isso aí. É, aí Rita Urak nasce nesse momento, que ela tá toda fodida, toda quebrada, aí o Doni, como ele é da igreja, né? Ele fala isso pra pastora. Pô, pastora, dá um help aí, ajuda aí, porque a menina tá passando mal aí. Quê? Não, e tem o plot que a mãe da Rita, que também era da igreja, ajudou a construir aquela igreja com a pastora. Então a pastora fica, ah, minha filha, essa igreja aqui também é sua, porque sua mãe me ajudou a construir, não sei o quê. Você pode ficar aqui quanto tempo você quiser. Lembra desse plot? É, mas ela fica meio bolada no início. Tipo assim, ela não quer deixar, não. Aí depois ela... É porque ela acha que a Rita tá envolvida com droga. Que ela fala assim, ah, vou botar aqui, tu tá não sei o que, não, tá metida com droga. Sabe o que eu acho engraçado? Morena, tu tá metida com droga, morena? Sabe o que eu acho engraçado? A mulher é da igreja. Em vez dela perguntar assim, vou acolher você, depois você me conta sua história, você tá metida com droga? Caralho, não é acolhimento? Acolhe a pessoa, porra. Depois tu vem falar as paradas, mano. Tipo, igreja também tem dessas paradas. Tu é viado? Porra, meu irmão, deixa o cara que quer participar da porra da igreja, deixa o cara participar da igreja, porra. Sabe? Não entendo isso também. Aí acabam deixando ela lá e o Nando dá meio assim, ó, deixa ela escondida aí, senão o negócio vai estourar aí. Aí ela fica assim, tá. Aí Rita fica lá e Rita é aquela pessoa empreendedora, né? Todos eles têm esse plot empreendedor, coaching, né? Isso aí. É, que aí ela já fica lá na igreja, mas ela tá rezando com um olho e com outro só assim, ó. Onde podemos aqui? Dar uma pintura aqui, né? Pra chamar mais gente pra dar mais dízimo. E se a gente fazer um canal no YouTube? Uhum. Eu tô doida pra esse plot do YouTube vingar. Eu amo que ela vira pra pastora e fala assim, pastora, você tá passando por um dia merda, você tá com a sua vida toda destruída, aí você passa aqui em frente disso aqui, vê essa fachada, você vai entrar? Você não vai entrar. Você vai falar assim, esse pessoal tá precisando mais do que eu. Aí eu falei, cara, isso é muito verdade. É muito verdade. E você pode tipo, ver ela... que as igrejas que mais bombam são aquelas que são de mármore, né? Ei, porque a galera tá com a vida fodida, entra lá achando que vai mudar a vida, que vai melhorar a vida. Que foi exatamente aquilo que ela falou. Você tem que vender pro cara, obviamente isso aqui o que importa é Deus, etc, né? Mas você tem que vender pra pessoa que tá passando aqui, que tá sem nada, desorientada na vida, que ela entrando aqui, ela vai ser acolhida e ela vai ter um suporte, que a vida dela vai mudar, que ela vai prosperar. É por isso que o tal do pastor lá do Silas Malafaia lá, que fica... dando palestrinha lá, que é o chefe da boca da igreja de Deus, que ela vai. Da boca da igreja. Que ele fica falando, ah, mas, nossa, você tem que consertar essa infiltração aqui. Você tem que não sei o que lá. Ah, ela, mas não tenho dinheiro, pastor. Ah, gente, faz uma rifa. Faz um recolhimento de doação na comunidade. Mas isso mostra muito de uma parada que acontece muito na comunidade. Tem a igrejinha pequena e não sei o que, que a pessoa fez realmente porque ela acredita naquela parada. E aí, uhum. Tipo assim, não tem apoio, porque é isso que você falou, a comunidade, ela quer ficar rica. A pessoa que entra pra igreja hoje, doar 10 reais, prosperar pra ela e amanhã ganhar 100. Do nada, cair do céu 100 reais, porque ela deu 10. Aí na próxima, ela dá 20% do salário pra poder ganhar mais, sabe? É essa paranoia de você ficar rico. Não é uma parada de você prosperar e melhorar como pessoa. É por isso que a gente tá nessa merda aqui no país. Então... quando a igreja é pequena, não tá explorando ninguém, só tá pedindo dinheiro pra pagar conta de luz e vive na dificuldade e tal, mas a pessoa acredita, a maioria das pessoas não compram, tem meia dúzia de fiéis e aí não cresce. Então, a pessoa tem que investir como se fosse um negócio pra poder criar todo o marketing em volta daquilo pra poder atrair gente. Uhum. Só que aí, a partir do igreja momento que é começa um negócio. Isso, a chance desse... mesmo o cara que acreditava lá em Deus e tal, e fazer aquilo porque acreditava que ia ajudar as pessoas, crescer o olho e ver que é um negócio que dá dinheiro, é grande. E aí ele se perde. Entendeu? Ou então se junta com o outro, ah, pô, a sua igreja tá bombando, hein? Então por que você não entra pra nossa rede mundial de igrejas? Aí pronto. Sabe? Muito louco isso, é direto. É. Você vê direto. Tem muita igrejazinha que você vê que abre e fecha. Porque o cara, tipo, mas, era muito coisa, abriu aquilo ali e tal, não sei o quê. Mas as que são de mármore, Carrara, não sei o quê. Até a igreja católica mesmo. Quanto mais cara, mais não sei o quê, o pessoal acha, porra, vou pra lá. Eu acho por isso que eu acho que eu gostei tanto da série. Porque eu acho que a série foi muito feliz mostrando esses dois lados. Porque, assim, por um lado, elas mostraram... a série mostrou essa parada da pessoa que abre a igreja, que é aquela igreja pequenininha, pobrezinha. E ela acredita. Tá realmente naquilo. Querendo ajudar as pessoas. Exato. E através da personagem da Rita e desse pastor aí que surgiu, mostrando que, tipo, que a igreja é um negócio. Que, assim, se você investir naquilo ali, você vai ter o retorno financeiro. E claramente o futuro da Rita vai ser esse na série. Pelo menos nos próximos episódios, até a gente descobrir que ela tá grávida, né? Porque ela vai ficar com certeza, porque a camisinha estourou. A gente vai falar disso mais pra frente. Então, tipo, vai ter uns plots aí mais pra frente dela na igreja, que claramente ela vai ser usada por esse pastor e ela vai se deixar usar, porque ela é bem ambiciosa, obviamente, ela não é nem um pouco inocente, pra poder capitalizar. E eu acho que isso é importante ser mostrado também, porque é o que acontece hoje em dia na comunidade e no Brasil como um todo. Então, eu achei bacana essa discussão que eles levantaram. Ah, mas você acha que Rita vai ter filho? Rita vai pensar duas vezes, não. Rita vai abortar. Ela vai abortar, é. Vai, né? Ela vai abortar, só que aí vai entrar na parada do, ah, agora ela é da igreja e tá indo abortar. Só Cacau que vai não, morrer. Vai... Cacau vai morrer no aborto, no parto. E... vai abortar Cacau, ela. A pessoa, ela vai fazer o aborto, ela volta pra casa e fala, Cacau morreu. O quê? Cacau é assim, essa menina sortuda pra caralho. Olha. Adoro Cacau. Aí Cacau é essa pessoa também, quando sai da cadeia, olha pra Rita e fala assim, te odeio, nunca mais falar comigo. A Rita olha pra ela e fala assim, ah, amiga, desculpa. Ai, tá bom, te amo, vem cá, me abraça. Que? Cacau é uma pessoa muito carente, né? Sempre tem também dessas, né? Que tem sempre a chefinha da gangue e as outras ficam atrás, tipo, ai, ela é muito legal. Muito ela bom. Amiga, meu. E aí bom, muito bom. Tem. A gente volta pro Doni, né? Não, minto. A gente vai lá pra história do Nando, que tem um maluco lá que tá cheirando tudo da boca. Mano do céu, né? Mano do Pode céu. Ideia. Esse maluco é que tá, tipo, cheirando e fumando ele e comendo é as prostitutas e se mijando nos puteiros, etc. Mano, esse maluco é muito nada a ver, mano. Como assim? Não, o primeiro plot do Nando é o plot de que a mulher do cara que tá preso lá, do chefão que tá na cadeia... Que é advogada que matar, lá, Mega Evil. É, tem que matar esse maluco que tá, tipo... atrapalhando o progresso da facção. Então, tipo, ah, tem que matar, porque ele tá bloqueando o nosso progresso. E aí o Nando se voluntaria, vai lá, mata o cara e fica traumatizado. Não, não é bem, né? Assim. A parada é a seguinte, ela fica botando pilha, mas só que eles não podem matar. Tem que fazer aquele acordo com a galera toda, entendeu? Você lembra que tem os chefões? Não, eu sei, mas na entrelinha ela fala, tem que matar. Isso, mas ela, não é uma parada do chefe dele, de geral, é dela. Tanto depois, quando acontece isso, ele vai assumir a bronca, o outro cara fica mandando o SMS pra ela, ó, fizemos a parada, você se vira aí agora pra liberar nossa cara. E aí ela vai e fala pro cara, ó, então pro cara falar o que tá preso lá, o escadinha. Ninguém nem vai saber quem é. porque escadinha é da nossa época, só, Eric. Galera não vai ligar. Bom que a gente pessoa. Não toma um processo por estar usando o nome do bandido. Esse cara aí, esse cara que tá preso é tipo um beiramar da vida, né? O Lula. É tipo um beiramar da vida. Que? Tipo o Lula. Adoro. Que manda no PT e o PT tá aí perdido. Se o Lula lá de dentro não tenta botar ordem, o PT tá aí, ó, fazendo merda. Perdido. E o Lula tinha que começar a mandar matar a gente do PT, porque não tá dando, tá foda. Se esse povo continuar assim, a gente não vai sair dessa merda. Tem que começar a dar cabo desse povo. E aí ele vai e livra a cara dele, porque foi a mulher dele que mandou fazer essa parada. Mas ele mesmo fala, ó, se você vacilar de novo, você sabe que não pode fazer isso, bababá, babá. E agora você responde direto pra mim. Só pra mim, não pra minha mulher. Pra mim. Então, quer dizer, foi uma parada arbitrária que a mulher dele inventou. Tanto que a mulher dele some da série, né? Não sei onde que ela foi parar. Por mim, podiam ter... Ela volta depois. Depois ela volta quando tem o plot pra ele ter, que ele tem que matar o amigo dele lá que tá cheirando, fumando tudo, se cagando na rua. que ele livra a cara do amigo lá. Fala... Ela não, tem só aparece pro celular nessa hora, não é? Isso, então, mas ela aparece, sim, né? A personagem aparece de novo. Ai, pra falar. Porque você tá. Acho que você tá confundindo as duas mortes. Porque a primeira morte foi o cara que tava atravancando o processo da facção. Aí ele foi lá, matou e resolveu. Aí ele conseguiu visibilidade do cara que tava na cadeia. Ah, é, através verdade, dela. Verdade. E aí depois tem a segunda morte. Aí na segunda. Exato, morte aí depois tem a segunda morte. Que esse maluco pegou o dinheiro da facção, as drogas e tudo, usou tudo, fumou, enfiou no cu. E aí ele tá devendo não sei quanto pra facção, e aí a galera quer matar ele. Só que aí o Nando chega lá na reuniãozinha lá do né, o conselho lá da facção e fala, não, pô, dá uma segunda chance, o maluco é uma comédia, não sei o quê, vamos dar um prazo pra ele resolver. Aí o cara que tá preso do telefone fala, não, é isso aí, então vamos dar aí 72 horas pra esse maluco recuperar tudo, se ele não recuperar, a gente mata. Ele vai trazer ele de volta pra poder, né, pagar pelos crimes dele aqui. E aí sim, tem o plot do Nando tentando ajudar o maluco, e aí ele descobre que o maluco ia fugir e não ia pagar a parada. E aí, se o maluco fugisse, o maluco ia fuder ele, porque ele intercedeu pelo maluco. E aí, o que é que ele faz? Vai lá e mata o maluco. E aí dá o caô todo com o maluco, com o outro cara da facção, que é parente desse maluco cheirador e tal, blá blá blá. Então, tem toda a evolução desse plot. Mas o maluco também é mó nóia, né? O cara vai apontar a arma pro cara. Ah, você tem que me deixar aí. Pô, maluco, claro que eu ia pagar ele. Você tá louco? Eu não entendi porque teve aquele conselho tribal. Sinceramente. O maluco apontou a arma pra ele. Eu era ele o maluco. Você acha que ia fazer o quê? Eu não ia falar assim, ah, tinha que ter pedido permissão. Já pensou? É tipo o protocolo lá dos Avengers. Caralho, vou esperar sair o laudo da comissão da ONU dos bandidos pra poder dizer que eu posso atirar no cara que tá apontando a arma pra mim? Ou... É, na verdade, o caô todo aconteceu porque um dos caras da facção era parente desse Zé Droguinha aí. Aí mas o Zé maluco ficou putinho, merda, só que, caralho. Porra, ele tava apontando a arma pro cara, era ele ou um outro. Paciência. Mas aí no final ele teve que assumir que foi o cara lá de dentro que mandou matar, e aí a mulher dele, do maluco, interviu lá por SMS, aí o cara assume. Pô, a gente tem que ser mais unido aí, não sei o que, nós contra o sistema. Adoro esse papo deles. Nós contra o sistema, a irmandade, não sei o que, dos anéis, e eu. Tá. Mas pior que bagulho de facção é assim mesmo, a galera tem tipo bagulho de irmandade, não, sim, bagulho de sim, tipo... Sim. Mas eu acho que isso é uma parada que tá mais pra São Paulo ainda, né? Porque aqui no Rio virou bagunça, sim. Então qualquer coisa. Aqui no Rio tá mais bagulho de milícia agora do que de facção. É, mas mesmo assim, um troca, vai pra outra, foda-se. Esse negócio de fidelidade aí não tá existindo, não. Por isso que vive em guerra. Agora, esse papo é mais aquela cartilha mesmo do CCP lá, né? Do Gugu. Que tem esse negócio de mandamento, não sei o quê, juramento, essas porra. Mas aí tem esse plot, aí ele começa a responder só pro cara que tá dentro da cadeia. Que o cara fala que ele é... O Nando é ele fora da cadeia pra resolver as paradas. E além de resolver essas paradas, ele tem que resolver as paradas de MC Doni, né? MC Danone, que tá lá sendo esculachado pelo agente de MC Dondoca. E MC Dondoca tem que intervir, passar um pano assim, vamos gravar junto, não sei o quê. Vamos beber a champanhe. E aí, MC Dondoca vai, consegue lá gravar a música. Que até agora eu tô esperando a porra do clipe, a versão com MC Dondoca, porque eu não quero só a música com MC Doni. MC Doni, foda-se. E aí o Nando fica lá, né? Que eu sou o empresário bandido. Mas deixa eu só fazer aqui um adendo. A música com o MC Doni sozinho tá bombando no YouTube já. Tipo, tá do primeiro lugar do YouTube, tá bombando aí. Aquela... Ontem eu falei que te amava, hoje eu já te esqueci, tô nem aí. Então, eu já ouvi, então, mas eu quero a versão com Leila. Eles vão deixar bombar essa e depois eles vão lançar com a Dondoca, gera tipo um remix, assim, tipo, aí vem mais uma. Remix daquele acho Old eles... Town, né, do Billy Cyrus. Eu acho que isso. Com um rapper que eu não sei quem é, que é só conhecido como rapper gay negro que se assumiu com a música de country. Tu sabe que MC Doni tem uma versão, né, dessa música. Eu sei, por isso que eu tô falando. Ah, tá. Achei que você estivesse falando zoando. Que eu achei engraçado que lá no grupo o pessoal fala assim, não acredito, nunca ouvi essa música. Gente, vocês estavam jogando essa merda dessa música ruim pra caralho aí no grupo. Tem 2 semanas falando que ela passou a Celine Dion pela música que tá há mais tempo da Billboard em primeiro lugar. Mariah Carey mesmo. Ah, não, foi a Titanic, não foi? Não, foi a Mariah Carey. Ah, foda-se, passou uma música que era meia boca e aí... essa música tá 17 semanas no primeiro lugar da Billboard. Uma música ruim do cacete, um povo falando um canto escroto, tipo, nada a ver, horrível a música. Mas, né, fazer o quê, né? Os bolsominions lá de fora devem estar gostando, né? Sei lá. E aí fizeram a versão dessa porcaria, né? Deve ser ótima também. Outra coisa também, denúncia. O tal do Conde, muito espertinho você. Em vez de lançar o EP do Sintonia, lançou lá Sintonia Netflix e botou todos os seus artistas lá na lista, né? Aqui, ó, não vou ouvir não, meu amigo. Sou obrigado a ouvir. Eu vou ouvir só as músicas do Sintonia, tá? Porque as outras eu já ouvi, eu não vou ouvir de novo. Falo mesmo, já fiz a minha playlist separada. E ainda tirei a versão lá Condzilla Netflix Abertura Open de MC Fulani e deixei só as quatro que são da série. Tá? Falo mesmo. Da MC Fiote. É, Fiote. Fica com o seu Fiote pra lá. E eu quero a música de Leila, hein? Tô avisando. E aí, não quero as músicas da igreja. E aí, o que acontece? É, tem essa barra que ele tem que ficar indo lá ameaçar as pessoas, porque MC Doni é um otário, né? E aí MC Doni fica lá, MC Dondoca fica enchendo a cara de champagne, e aí começa as viagens, né? Que a gente quer fazer o clipe, aí chama o cara do clipe, né? Pra poder fazer o balanço do valor que vai sair o clipe. Aí MC Dondoca quer, sei lá, descer de helicóptero, a MC Doni quer posar na piscina com um jatinho, umas coisas muito loucas assim, de pobre sem sentido. E aí, eu adoro, é forte. Aí o cara fala assim, então, com base nisso, foda-se que eu não vou bancar esta merda. E aí o chefão fica assim, ah, porque a minha parte da Dondoca, 50% eu vou bancar. E a outra parte? E não sei o quê. Aí Doni, né, muito esperto, se mete com Miro, o homem da agiotagem, que isso vai render ainda. Porque, gente, não é possível que esse menino fazendo show toda hora ainda não deu tempo de pagar Miro. Vendia aquela porra daquela cabaninha lá do pai dele, pagava o homem logo, caralho. Acho que o homem vai se aproveitar que o pai morreu e vai querer, tipo... Ah, não, mas você não me deve só isso. Vai querer aumentar a dívida, vai dar um caô. Mas o Coisa já avisou a ele que o cara não presta, que vai passar a perna nele, que já era pra ele ter dado do jeito... Eu acho que ele já era pra ter pago isso aí, né? Já era pra ter resolvido. Né? Aí o Nando avisou pra ele. A parada é a seguinte, eu acho que no final ele vai acabar ficando com direito de música. Tu vai ver, vai dar alguma merda, assim. Tipo, Taylor Swift. E esse homem é a cara do Fernando Haddad. Que eu... Candidato? Não, esse miliciano é a cara do Fernando Haddad. Depois tu vê a cara do ator e vê a cara do Haddad. Não, o filho, Haddad, né? Pô. Porque o pai é o velho que faz acordo com ele, é o pai, não é? Porque ele vai na casa dele. Então, eu tô falando do velho. Nossa, não vi o isso. O velho não. Parece com o Haddad. Mas tudo bem. É, vai que o velho gosta de ciclovia, né? E, acho que sim. E aí ele já era pra ter pago isso. E outra coisa, se ele arrumou um jeito de fazer o clipe, que ele deu os pulos dele lá, ele tinha simplesmente que falar, então, ó, ô Nando, não tem como fazer um empréstimo aí na boca, não, pra poder eu pagar lá, para tal. Você acha que não ia conseguir? Eu acho que ia conseguir, não sei. Eu acho que ele poderia ter pedido um empréstimo pro Nando. Sim, foi o que eu falei. Do que pro miliciano, né? Faria mais não, sentido, no início, né? No início até não, porque o Doni não era grande coisa. Mas agora que ele tá nessa situação e o Nando tá direto com ele, era pra ele já ter falado com o Nando, ó, Nando, agora que você tá mais coisa, será que não tem como você dar um... Ou então falar com a Rita, Rita, rouba lá a igreja, caralho, e dá um dinheiro lá. Porque, né, eu acho que agora vai ser o plot que aquela... coisinha lá do pai dele, o cara vai querer tomar. Por mim que tome aquela porra. Que, tipo, foda-se. Mas a mãe dele vai fazer um mimimi do caralho, né? Vai. Seu pai lutou tanto por isso. Ai, outra... Você destruiu o legado do seu pai. É. Blá, ai, blá, blá. Outra coisa, a gente, estamos fugindo um pouco, mas é que eu preciso, tem umas coisas que eu preciso me libertar. Essa música, pai, obrigada, você me ajudou muito, sempre me apoiou. Meu cu! Meu cu de óculos Ray-Ban. Ajudou porra nenhuma, só criticou o moleque, só fudeu a vida do moleque, ainda fez questão de morrer pra fuder mais a vida do moleque. Olha, não gostei, não gosto dessa música. Ai, Erika, eu tô passando mal. Falsidade. Falsidade. Muito bom, muito bom. E voltando, né? Aí, Cacau já tá indo da cadeia. E Rita tá tentando virar youtuber gospel. E a mulher tá puta. Só que aí essa mulher vai no, na congregação central, né? Lá no Templo Mundial da Fé. E aí, Rita dá um plot, assim, vou no banheiro rapidinho, mas já entra na sala do Malafaia e já bisbilhota tudo, já fala, ah, me unge aqui, não sei o quê. Dá benção. Bababá. E aí, ela já fica meio que, né, dando umas olhadas pro velho, velho com aquela cara. Eu tava achando que o velho ia agarrar ela a qualquer momento, que aquele homem tem uma cara de também pedófilo. Achando que ele ia estrompar, eu achei que, ela, que ele ia estrompar a Rita. Graças a Deus, não foi isso que aconteceu ainda. Ainda, né? E, é. E já pensou, ele pega ela e ela fala que o filho do traficante é dele? Eu confesso que ia ser maravilhoso. Eu acho que era um plot twist bom, né? Mas eu não, mas assim, mas eu acho que... Mas assim, até mas lá, ela ia galgando coisa dentro da igreja. Eu acho que o que pode acontecer é que eu acho que ele não vai pegar ela à força. Eu acho que, tipo, ele vai pegar ela com consentimento dela. Sim. E aí ela, como vai estar grávida, ela vai falar que o filho é dele. E aí ela vai ficar tipo assim, beleza, eu vou ficar calada aqui, mas pra eu ficar calada, eu quero isso, isso, isso, isso. E aí ela vai crescendo... É no meu canal do YouTube gospel. Isso, vai crescendo na igreja. Vai virar tipo Ana Paula Valadão de sintonia. Porque ela já conseguiu ser batizada assim, em modo relâmpago, né? Jato. A jato. Então, vamos ver como... Se Rita tá muito, muito ousada, muito empreendedora dos business gospel. Né? Tô só esperando os próximos episódios. E aí, Doni conseguiu fazer vários shows, né? Toma um esculacho de Dondoca porque ele tá dando piti, porque não tá indo cantar no bailinho da igreja. Ah, meu cu, né, gente? O que é que ele fez? Doni estrelinha, né? Doni estrelinha. Ai, tô cansado. Dondoca falou assim, meu filho, desce do salto um pouquinho que você tá chegando agora. Nossa, cala a boca, vai tomar no cu. Aí, quando ele volta pra casa, o pai tá lá fazendo o favor de morrer. E aí, a né, cena maravilhosa que Doni é um puta ator, que chora de olho só com cristal japonês. E papai morre, ele fica cantando lá música de igreja no... na ambulância. Vai no programa de televisão e vai, não, e na vai ambulância, cantar música da igreja. Ele fica cantando música da igreja na ambulância. Sendo que a ambulância nem era pra ir lá naquela favela, aquele horário. Já começa por aí. Porque, né, no gueto é assim, se tu passar mal, tu arruma alguém de carro pra carregar teu corpo, porque a ambulância porque não entra área de risco. É. E aí ele fica lá cantando, não sei o quê, e aí depois vai pro show de TV. Ah, não, primeiro que ele não quer ir. Ai, aí ele fala com Rita e com Nanda, ou Nanda e a Rita, você tá maluco, meu irmão? Você ficou o tempo todo enchendo o saco essa porra, agora não vai porque papai morreu? Bora. Aí ele acaba indo, até que o cara que é chato pra caralho lá, o empreendedor, um empresário, dá uma moral pra ele, mente lá, meu pai também morreu quando eu era jovem, caô, né, que pessoa mete pra você acreditar. E aí ele vai lá no evento, aí fica chateado porque ele é substituto, né, já fica chateado. Aí eu não vim aqui porque eu era principal, eu tô substituindo alguém, aí o cara, ué, a gente tem que aproveitar as chances pra fazer as coisas, né. Aí quando chega lá pra se apresentar, o cara já avisou, é tipo Faustão, o cara é retardado, fica fazendo palhaçada e... Eu tenho que falar, aprender a falar, parar de falar retardado. Tem que arrumar outro palavrão. Gente, me ajuda a arrumar palavrões inclusivos aí, sei lá, descolados, que não tenham sentido pejorativo com pessoas avulsas. É, porque tá difícil. Eu ainda não consegui o palavrão pra xingar mulher. E agora eu tô precisando de um palavrão pra xingar a gente que é burra. É, então me ajuda. Energúmeno. Que? É, e aí o que acontece? Ele vai lá e aí ele fica fazendo cara de culpa, cara. O cara fazendo aquela de brincadeira idiota, típica. Ah, eu de boné aqui, ó, tô parecendo rapper. Aí ele, não. Aí eu, sério que esse moleque tá fazendo isso? Vou dar um soco na cara dele. Eu achei bem babaca da parte dele. Tudo bem que o pai morreu, mas o cara não tem nada a ver com isso. E ele tá ali trabalhando. Sabia, meu irmão. Ele tá ali trabalhando, então ele tem que jogar o jogo da parada. Aí tá, aí começa lá, depois ele no meio da música, lá que ele tá cantando com cara de cu, aí começa. Pai, obrigado pelo apoio, você sempre me apoiou, só tô aqui, é por você. Mentira! Para de criar essa ilusão, que não existe isso, se fosse pro seu pai, você tava naquela porcaria daquele brechózinho lá, tá? E aí depois ainda fica na dúvida, eu tenho que ficar aqui nos víveres, porque era o que meu pai queria. Garoto, vai se fuder. Sim, esse plot do Donnie é muito nada a ver, porque, cara, tudo bem, o pai dele tem a vendinha lá, alguém vai ter que tocar a vendinha. Ué, a mãe dele não tá viva? Não tem ninguém ali naquela comunidade que você possa dar, sei lá... Chama a Jussara, viado, que tá tendo problema lá com as paradas dela lá. Bota Cacau já foi presa lá, ó, traficante, bota ela pra trabalhar 30 conto por dia ali, ó, vendendo coisinha na vendinha. Acabou, gente. Ó, tem Cacau. Resolveu. Tem a mulher de Nando que faz porra nenhuma, entendeu? Tem Jussara, mãe de Cacau, que tá proibida de vender as paradas dela na comunidade porque ela quebrou a caixa de som do homem. Que tem essa barra lá que Nando tem que resolver. Quem resolve no final é Rita. E então tem um monte de gente precisando de emprego, gente. Né? Mas não. Exatamente. Até Rita mesmo. Não, Rita falou que não pode que tá porque lá. Ela tá empenhada no YouTube da igreja. Ah, mas... Ela falou. Ela falou. Ela falou assim, eu ajudo, mas só que eu não posso ficar aqui direto não, porque eu tenho que galgar meus negócios lá na igreja. Aí até que a mãe do Doni fala assim, nossa, Doni, tô muito orgulhosa de você, que você tá muito empenhada na igreja. A Rita assim, tananana. Porque Rita, na cena anterior, tava dando pra caralho no carro com camisinha estourada. Então, assim, tá muito empenhada na igreja, adoro. É, o único empenho que ela vai na igreja é depois tirar aquele homem horroroso e falar assim, ó, a gente tá em rumo diferente, não posso sujar minha carreira gospel com você. Beijos. O melhor que quem agenciou foi Cacau, ai, né? Ai, gente. Que fala assim, Rita, vem aqui agora, amiga, corre. Vem aqui em casa rapidão que eu tenho que te mostrar um negócio. A Rita vai lá, mostra o homem. Esse homem zarulho, que olha, consegue olhar pra duas direções ao mesmo eu tempo. Eu tomei um susto quando o Cacau apareceu com o homem, porque eu tava meio não prestando atenção, né? Porque eu acho que vem uma cena de igreja antes. Toda vez que vem a cena de igreja, eu meio que flutuo e abstraio, porque eu não tenho paciência nenhuma pra essas músicas de igreja. Aí... Do nada, a Rita chega e a Cacau tá assim, olha aqui, deixa que ele conversa com você. Eu falei, menino, o homem tá comendo Cacau. Aí, depois que eu entendi que não era, que era o homem querendo, né, ficar com Rita, essa pessoa maravilhosa. Aí Rita fala, minha carreira de riturar que não pode ser prejudicada por você, então acabou. E eu tô achando que esse cara vai acabar pegando Cacau. Tu vai ver só, porque Cacau só se mete em merda, né? E esse cara é o braço direito de Nando, né? A gente não pode esquecer. Eu tô achando que mãe de Cacau vai se converter, vai entrar pra essa igreja, vai causar lá dentro com Rita. Ah, eu acho que ela não vai se converter, não. Eu acho que essa mulher vai ser o plot que ela vai causar um inferno dentro da comunidade. Porque eu tô falando, Cacau é trouxa, vai morrer. Aí vamos dizer que Cacau tá namorando esse ex Rita, que é lá do movimento. Aí essa menina morre por algum tiroteio aí, essa mulher é maluca, ela não tem filtro. A gente já viu, né? Que ela quebrou um monte de coisa, quer nem saber. E ela bate nas pessoas e cria caso. Vai trazer a Globo lá pra dentro, e aí vai prejudicar o movimento, vai prejudicar a igreja, e vai ser um inferno, entendeu? Tô achando que ela vai fazer isso. Eu queria. Eu acho que a gente pode mandar essas ideias pro Condzilla, Erika. É, mas ele... Ele tinha muito roteirista. Eu acho que o Condzilla devia ouvir a gente e, inclusive, lançar a música que eu tô pedindo aqui. Acho também. Condzilla, você tá ouvindo esse podcast aí, ó, anota essas ideias nossas que a segunda temporada vai ser sucesso. É. Olha, pode usar as nossas ideias, a gente nem quer royalty, mas você tem que botar nosso nome lá, assim, homenagem. Eu ia achar chique. Homenagem. Eu quero meu nome na letrinha do final. Sim, sim. Aparecendo. Sim. MCJP, aí aparece lá Leila Moreno, nananã. Aí quando começa a aparecer, né? Tipo. Moleque... É Bruna Mascarenhas o nome acho dela? Que é. Eu não sei o nome da Rita. Aí o outro aparece cara. Sei lá, Darlan Generoso, Érica Ribeiro. Érica Ribeiro. Pode colocar. E Darlan Generoso. Eu acho. Isso aí. Como, sei lá. Consultores. Se quiser me contratar como figurante também, gente, quando eu estiver aí, eu vou amarradão. Figurante 5 passando atrás lá da cena, na favela. Pô, é o papel eu mesmo. Daquele moleque de ficar servindo na festa. Poderia estar fazendo. Uhum. Só não me bota no papel da gostosa que dança, porque não vai estar tá funcionando. Mas. Bota a Érica no plot da igreja. como figurante da igreja. Da mulher que fica puta e dá um tapa no dízimo, joga pro alto e fala, isso aqui é uma falca crua! E aí vai embora. Aí, adoro. Eu aceito. Então, resumindo essa loucura toda que a gente falou, foi sintonia. Não, mas vamos. A gente não encerrou ainda. Ah, é. O Donnie, porque aí ele vai e canta pro papai. Não, porque o final também tem essa coisa, que começou com a história dos três estartando, né? A outra sendo presa e aí tendo que correr, se esconder. O outro que quase morre e recebe a proposta lá do tráfico. E o outro que teve a música roubada. Aí agora no final fecha os três, que é a fama, né? A religião e o crime, que o cara é batizado no crime, né? Aí vira chefão, o Nando, no final da temporada. A Rita é batizada na igreja, né? E até eles fazem uma brincadeira, assim, uma mistura de imagens, que é bem legal. E o Donnie assina um contrato novo com a tal da empresa... Gravadora nova. Gravadora Brasil. Que, se você reparar, só tem branco, playboy. Tô achando que vai dar merda. Uhum. Vai dar, com certeza. Com certeza, aquele contrato que ele não leu vai foder ele. Porque ele não leu um centímetro do contrato. Aí o cara falou assim, essa caneta aqui serviu para assinar vários ganhadores do Grammy. Aí eu falei assim, se jura? Só se você roubou de alguém, porque aqui no Brasil tipo aquele, não tem tipo aquele meme, ô bicha, você me jura que tem vários ganhadores de Grammy assinaram com essa gravadora de bosta? Não. Já não tem vários ganhadores de Grammy no Brasil, já começa por aí. Deve ser Grammy latino, né? Que aí tem vários, mas... Mas mesmo assim, né? É. Olha... Mas claramente vai dar ruim. Eu, assim, ele também tava numa situação merda com aquele cara lá da... Sim, mas era só ele ler o contrato, caralho. O pai dele pagou a escola cara pra ele aprender a ler. Exato, só que assim, ele deveria ter lido o contrato, provavelmente ele deve estar um contrato bizarro, tipo da Kesha com o Dr. Luke. Sim! Vai ter que lançar 800 álbuns, vai ter que não sei o quê, vai ficar preso com a gravadora pra sempre, uma parada assim, muito louca. Então, se prepare que a segunda temporada promete. Miro, tu vai ver. Não vai pagar. Ai, Nando podia ir lá e matar. Exato. Miro também. Ai, saco também. Tem uns personagens que é melhor ir lá e matar logo. E a barra também que Nando se envolve, porque ele vira chefe, porque ele é obrigado a negociar com a polícia, né? A polícia parece. É verdade. A gente não pode esquecer esse plot maravilhoso que o pessoal ficou falando que estão endeusando o crime e mostrando irrealidade sobre a questão da vida no crime. Mas isso acontece. Tipo, a polícia chega e fala assim: me dá aqui tanto dinheiro pra eu poder manter a segurança do bandido que tá preso lá. Senão a gente vai ter problema. Quem tá falando isso é Darlan, que tá na Polônia. Eu não estou falando nada. Eu, Darlan, estou na Polônia e tô falando. Gente, isso acontece em comunidade. A gente não tá falando que toda polícia é corrupta, mas existem policiais corruptos, como existe gente corrupta em qualquer profissão. Então, assim, acontece. Não fui eu. Por favor, polícia. Não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Não acredito que seja a maioria da polícia que faça isso. Mas, infelizmente, existem maus profissionais em qualquer profissão. E a polícia não é isenta disso. E eu achei bacana eles mostrarem como o traficante lá que tá preso, ele consegue se articular. Porque o cara vai lá pegar dinheiro dele pra ele poder manter a segurança do traficante que tá na cadeia. É, aí você entendeu? Só precisa se perguntar, né? Nossa, eu moro aqui na favela, o fulaninho passa de noite, a polícia passa do lado, nunca é preso. Que louco, né? Estranho, né? Caramba. É. Deve ser coincidência, eu acho. É um fenômeno, assim. Às vezes o pessoal não vê, né? E é isso. Acho que acontece. Acontece. Então, Nando faz isso. É como ele vai entregar dinheiro a menos pros caras, aí ele consegue sair vivo da situação, o cara sente que ele é firmeza. Topster. E aí ele vira chefe. E aí termina assim, né? Que esse futuro brilhante de MC Doni se fudendo igual a Kesha. É, Ritinha já ungida lá na força, com muita chance de ter um canal no YouTube e tomar a igreja daquela mulher. Tu vai ver se Rita não vai tomar aquela igreja. Vai tomar. Eu acho. Eu ainda botava de cacau. Eu acho que ela vai virar pra mulher e vai falar: pode ficar com essa igreja usada que a minha é zero. E aí vai construir, o pastor vai construir uma igreja topzeira pra ela, não. Bonitona. O pastor já reclamou da mulher, que a mulher não toma conta da igreja. A mulher anda toda desbagaçada, que nem a igreja dela tá toda desbagaçada. Não, não, não. Ele vai tirar a mulher de lá e vai pôr a Rita no lugar. E vai falar assim, ó, você comanda isso aqui e faz isso aqui brilhar, gata. E a mulher vai ficar puta e vai abrir outra igrejinha e vai ter a rixa das igrejas, entendeu? A civil das igrejas na comunidade, pode ser. Mas eu acho que esse plot da Rita grávida e falando que o filho do pastor vai ser real e ela vai usar isso aí pra poder crescer na igreja. Não, isso é fato. A minha maior aposta pra continuação é essa. O MC Doni se fudendo na gravadora nova. E o Nando vai ter também caô com esse plot aí da polícia, porque agora que ele é chefe, né, entre aspas, lá da facção, os problemas vão ser muito maiores, né, então não, vamos e preparar outra coisa, aí pra ver já, ele se fuder. Já deu a deixinha que a mulher dele vai começar a encher a porra do saco, né, sendo que a mulher tá com bandido, ela sabe disso, aí já começou a encher o saco no último episódio. Ai, por que você tá com tanto dinheiro? Por que a gente não tá indo lá no enterro do fulano? Ai, chata pra caralho. Se o cara tá fazendo bagulho... É pergunta que eu não quero calar. Né? Tipo... E a strip que queria dar, Nando, não conseguiu, gente? Né? Lembra desse plot? Até mandou, cadê o do mole pra Nando? Então, tipo... Sim. Essa strip acaba sendo contratada por Doni pra participar do clipe. Nossa, porque ela é muito sensual, né? Caralho, ela é muito sensual, Gueto, cara. Que é aquele cabelo todo de química, zoadaço. Caralho, aí. Aí tem um bundão, aí, pronto. É branca do cabelo todo de química e um bundão. Caralho, é a gatona pegadora da humanidade. Sim. Nossa. Mas é isso, sim, gente, em resumo, assistam Sintonia, vejam por vocês mesmos, entendeu? E aí comenta aqui no post desse podcast ou no grupo do Telegram. Não, no post é mais importante, eu acho. O que vocês acharam? Qual a expectativa de vocês pra próxima temporada? Troca essa ideia com a gente aí. E vamos se unir nessa família Sintonia, né? Sintonia Family aí. É. Porque... Sintoniers, vou criar um nome, um fandom. Sintoniers. Que? Little Sintonias, sei lá. Sintonics. Que? Sintonics é bom. Então, é isso, gente. Eu espero que a gente tenha conseguido vender bem. Ou então vocês, né, já viram essa primeira temporada de Sintonia através do áudio. Mas vão lá, curtam na Netflix e falem assim, marquem como quero ver. Que aí dá aquela moral pra poder ter a outra parte da temporada e a gente ver o que vai acontecer. Aí a gente decide, né, se ficou ou não. Mas eu acho que eu vou ficar, porque eu tô a fim de saber, porque tá muito novelinha, tem muitos barracos. Eu vou ficar com certeza. E o policial já ameaçou o filho de Nando, né? Você lembra? Sim, verdade. Ou seja, ele tá ferrado. Porque já sabe que ele é casado, já sabe que tem esposa, já sabe tudo. Então, assim, provavelmente vai ter algum tipo de desenvolvimento nesse plot. Ih, eu tô achando que aquela esposa dele vai ficar com o policial, ouve o que eu tô falando. Que ela é mó... Será? Porque ela é estranha, ela não tem função nenhuma. Você repara, ela não tem função nenhuma. A função dela é mostrar que, tipo assim, o Nando precisa estar no crime porque ele precisa sustentar a mulher e o filho. Basicamente é isso, é uma passaçãozinha de pano. E aí ela não faz nada e agora ela tá reclamando toda hora, sendo que ela sabe que o cara é bandido. Aí, o que que vai acontecer? Vai acontecer que esse cara vai começar a querer ameaçar a família, vai que de repente ele encontra essa mulher, porque esse cara tá parecendo que vai ser importante, ele não tá parecendo que vai ser um coadjuvante que só apareceu e sumiu, entendeu? Eu tô achando que vai rolar alguma treta dessa mulher com esse cara, ou ela vai morrer, ou ela vai, tipo, ficar com outro bandido, né, porque ela gosta de bandido, vai ficar com um bandido da polícia, que tem mais poder, e aí vai dar alguma confusão, não sei, eu tô achando que o Doni vai acabar... Que o Nando vai acabar sozinho com essa criança, tendo que cuidar do negócio e cuidar da criança e evitar que a criança entre pro mundo do crime. Acho que pode ser isso, sim. Sei lá. Então é isso, gente. A gente já especulou sobre a nova fase também de Sintonia, fase 2 da Marvel. E. Adoro. E queremos mais Dondoca também. Quero... Acho que mais Dondoca é essencial. Eu acho que podia ter um episódio assim, Dondoca's Origin. Aí bota uma... spin-off. Aí bota uma garota mais nova e fala assim, assim que Dondoca cresceu. Aí mostra assim, né, que ela era tonta e aí ficou esperta, passou por várias barras e aí chegou onde chegou, né? Acho que tinha que empoderar Dondoca. Eu queria saber então... das origens de Dondoca, né? Porra. Então tá, gente. Muito obrigada, Darlan. Onde as pessoas podem te encontrar para falar sobre sintonia e outras coisas muito loucas? Eu tô lá no Instagram, Generozod, tô muito animado, e Cote Kratos. Qualquer um dos três vocês falam comigo. Mas recomendo seguir o Cote Kratos, porque além de falar comigo, você tem fotos lindas do meu gato, que é maravilhoso. Facebook Darlan Generoso, Twitter Generozod. Eu também participo às vezes lá do Logado, do Seriadores, lá do SCast, SA Maratonas, enfim, o que tá me chamando eu tô indo. E é isso, pessoal. Érica, obrigado pelo convite. Infelizmente eu não consegui falar de sintonia no Logado Cast, mas tô aqui representando a família Condzilla, é nóis, tamo junto. É isso. E aqui as nossas redes sociais todas são @ericsmalltalk. @ericsmalltalk e no PicPay @ericsmalltalk, que é picpay.me/ericsmalltalk, para ajudar esse projeto que não está te dando nada, nenhum bônus, sei que, mas se você entrar no Logado lá, no grupo do Logado Ney do Telegram, eu tô lá xingando as pessoas, arrumando várias tretas, você pode falar comigo, e você pode falar comigo também no Bin Erica no Instagram e no _Erica no Twitter. Então, tipo, por enquanto não estamos dando nada de especial para quem colabora, apenas nosso amor e carinho por estar colaborando com o nosso projeto. Gratidão. Gratidão. Hashtag gratidão. Gratidão. E é isso, gente. Espero vocês no próximo programa. Então vamos indo. Pega a nave, Dalan. Tia Bailão, acelera essa nave veloz, quem tá é nós, quem tá é nós. A favela venceu, pode avisar os vós, quem tá é nós, quem tá é nós. Hoje vai ter baile, acelera esse carro veloz, quem tá é nós, quem tá é nós. DJ solta o beat, é a Dondoca na voz. Eu tô ouvindo o dia todo, já decorei a porra. Eu tô ouvindo o dia todo, só consegui decorar da Dondoca. Isso é muito top. Hoje é bailão. Não, mas eu gosto daquela do pai, muito maravilhoso. Que ódio daquela música, puta que pariu. Falsidade do caralho. Eu sempre que ouvi essa música do pai, agora eu vou chorar de rir, lembrando de você falando: mentira! Mentiroso! Tira do caralho. Eles não resistem, porque sabe que o resumo é a favela city.